Olá, muito bom dia a todos e a todas. Já estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, hoje somos o 9 de julho de 2021. Então espero que vocês estejam todos aí desse lado, estejam bem de saúde, com muita coragem e que estejam bem alegres e que as tristezas que saem, que vão sair, mas isto não está muito fácil, não é? Ora, para quem trabalha, muita boa coragem, para quem viaja, muita coragem também, e para todos os doentinhos, muita coragem e muita saúde. Então vamos começar a nossa emissão do fim de semana à porta com A Crise Está Instalada. Ora, exatamente 9 horas e 9 minutos e continuamos então. Quem ganha são as mulheres. E continuamos então com Kim Barreiros, Eu Quero um Beijinho. Eu quero um beijinho, dá-me dois ou três. Eu quero beijinhos, mas dá-me um de cada vez. Eu quero um beijinho, dá-me dois ou três. Eu quero beijinhos, mas dá-me um de cada vez. Eu gosto de dar beijinhos também e gosto eu de os receber. Quem me deu o primeiro beijo foi minha mãe. Quem não gosta de dar beijinhos, eu acho que todo mundo dá, até nos faz um bocadinho de falta, porque a gente não se pode beijar assim, não importa como, não é? Então vamos lá ouvir a música. Dois ou três. Eu quero beijinhos, mas há um de cada vez. Eu quero um beijinho, dá-me dois ou três. Eu quero um beijinho, mas há um de cada vez. Beijos de tristeza, outros de felicidade. Já dei beijos de amor e muitos mais de amizade. Um beijo não se pede, mas vou surpreender. Quanto eu gosto de beijinhos, aqui estou prós de saber. beijinho, mas dá-me um de cada vez. Se eu quero um beijinho, dá-me dois ou três. Se eu quero um beijinho, mas dá-me um de cada vez. Arc-en-ciel, c'est du soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Bom, e continuamos então na mesma com Kim Barreiros, olha o cheiro que a rosa dá. Não são chamados. Ai, ai, ai, ai. Olha o cheiro que a rosa dá. Ah, ah, ah. Ai, ai, ai, ai. Vem à janela, donzela, vem cá. Ai, ai, ai, ai. Olha o cheiro que a rosa dá. Ouçam, porque esta realmente vai ser boa, vai ser quentinha. Vamos embora. Seu Prior, vamos embora. Parco. Vamos embora. Exatamente. Põe a música aí. Vamos ao parco. Desde criança eu tinha um desejo. Ser padre sempre foi o meu sonho. Na igreja ajudava sempre à missa, acreditava no futuro bem risonho. De rapaz novo fui para o seminário, porque essa era a minha vocação. A vida de pároco é santa, todos dizem e com muita razão. Já ordenado na minha paróquia, sou um pároco atento e feliz. Mas acontece que na paróquia vizinha é o diabo ando a meter o nariz. Senhor Bispo, eu sou um ser humano, estou confuso, nunca vi mulher tão bela. Peço perdão, eu quero lhe pedir para mudar. Ora, então estamos à escuta de algumas canções novas que eu gravei. Então ouvimos e espero que seja dos seus agrados e espero que vocês estejam todos bem aí desse lado à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2.

feliz nesse mundo enganador. Hoje só me resta a mágoa das juras falsas de amor. Isto eu já tinha notado desde a hora em que lhe vi, que o seu pobre coração sofre o mesmo que eu sofri. Jura falso e um desengano de um amor que conheci. Amigo, lamento muito teu sofrimento também. Já fui desprezada um dia por quem mais queria bem. Vou envelhecer com a mágoa, não. For derrotada, mas se um amor acha outro por uma melhor estrada, és tão jovem, tão bonita, esqueça a mágoa passada. Sim, se eu pudesse esquecer, eu esqueceria agora. Não adianta ser bonita se é só um que a gente adora. Sou escrava da lembrança do amor que foi embora. Aceite um conselho de seu amigo que sou, visto que o seu coração por um só se apaixonou. Escreva pra vir de volta esse que ele desprezou. Não escrevo e não aceito de volta mais esse amor. Sou uma moça honrada, sou pura e tenho valor. Amanhã já serei freira de Cristo Senhor. Hoje lá em uma igreja, no altar da santidade, tem uma freira rezando, sem pecado e sem saudade. Esqueceu aquele amor que era pura falsidade. Curou o seu coração, é irmã de caridade. Nas suas preces ela pede, Pai eterno de bondade, pão de paz e amor na terra para toda a humanidade. Minha doce boca vai sentir no céu. Gosto tanto do seu jeito de tirar as meias sem correr o fio. Gosto de puxar seu zíper, de beijar os ombros, ver seu alívio. Quando você me abraça, fico enlouquecido com o seu perfume. Gosto quando você diz que é minha, porque isso acalma o meu ciúme. Eu não resisto, amo você. Você é minha, meu doce fardo de mel. Me adoça a boca, me faz sentir no céu. Você é minha, meu doce fardo de mel. Me adoça a boca, me faz sentir no céu. Você é minha, meu doce fardo de mel. Me adoça a boca, me faz sentir o céu. Você é minha, meu doce fardo de mel. Me adoça boca, me faz sentir o céu. Fardo de mel, doce paixão, coisa louca. Doce sabor, quando me beija na boca. Doce paixão, coisa louca. Doce sabor, quando me beija na boca. Falo de mel, doce paixão, coisa louca. Doce sabor. O dinheiro compra as coisas, mas não compra felicidade. Coisa da maldade, ser feliz nunca custou nada. Viver bem com aquilo que temos, nossa vida será abençoada. Ajudar aqueles que precisam é o que diz a Bíblia Sagrada. Ajudar aqueles que precisam é o que diz a Bíblia Sagrada. O dinheiro não compra tudo, esta é a pura verdade. O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade. O dinheiro compra as coisas, mas não compra a felicidade. Ora, e continuamos com Roberto Leal, Menina Faceira. Toda vez que eu vejo ela na ladeira, tá vendendo vinho da madeira. Ela mexe comigo, mexe comigo, com meu coração. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Menina faceira, do olhar sereno. Menina faceira, do olhar sereno. Em cada vasilha que tu me das, vai o teu veneno. Em cada vasilha que tu toda vez que eu vejo ela na ladeira, tá vendendo vinho, vinho da madeira. Ela mexe comigo, mexe comigo, com meu coração. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Ai, menina linda, faz assim comigo, não. Se eu pudesse ter o teu carinho, se eu pudesse ter o teu carinho, mesmo sem saber, eu te juro, amor, que eu vendia vinho. Mesmo sem saber, eu te juro, amor, que eu vendia vinho. Eu vejo ela na ladeira. está a ficar um bocado mal para a luz, que eu não sei o que é que se passa, mas bom, a gente vai continuar com a mesma. Toda vez que eu vejo ela na ladeira, tá vendendo tudo. Quando tu chegavas tarde para jantar, fez pra mim. E eu ia no teu jogo e punha as mãos no fogo, que não era assim. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Descobri, sim, os sonhos agitados que tinhas a meu lado, dizendo sem fim o nome de quem tu amavas, por ela chamavas, mesmo ao pé de mim. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Mas tu lá no fundo pensavas que não. Mãe, sequer despertavas as marcas deixadas no teu jaquetão. Sim, as madeixas negras que hoje ainda negas, mas que eu te digo que são, são da mesma dona, desse novo aroma que trazes contigo. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúme. Ai, desse perfume da outra mulher. Quero ver. viver o resto da minha vida. Eu juro que voltaria para viver o resto da minha vida. Ora, 10 horas e 9 minutos, já passamos a nossa primeira hora do programa, o fim de semana à porta. Então vamos continuar com Agatha, Faz-te a Vida, um novo trabalho de Agatha. Eu já cansei de estar cansada de lutar. Continuamos com as mineirinhas, Eu Duvido. Você pode revirar o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Uma cena louca.

Ora, 10 horas e 19 minutos, então continuamos com a nossa música e vamos desta vez passarem aqui uma música que foi pedida da parte da sua sogra da Glória, que é a sua sogra, para o seu genro Rui Brito, que esteve ontem de parabéns. Então ela dá-lhe muitos beijinhos e para a sua filha também, para os seus netos, para toda a família. E então ela deseja um bom aniversário que foi ontem. Vamos ouvir o Jorge Ferreira, parabéns, parabéns. Mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade, com parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns nesta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida, que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, que uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida, que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida, que esta data se repita muitos anos. Ora, pois então, ouvimos o Jorge Ferreira, parabéns, parabéns, que foi pedido da Glória para o seu genro Rui Brito. Então continuamos com a nossa música e desta vez vai ser então ora, vamos continuar então com a música e desta vez é para a parte de Eduardo Teixeira, que deseja a todos os seus amigos um ótimo dia de sexta-feira, 9 de julho. E então também não esquecendo o animador e António Lourenço. Então vamos ouvir a banda Meiga, está o Verde Vinho. Lua na noite fria, sou anjo luar. Estava a casa quando vi que havia luz no velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Chegando tão longe da minha terra, teve a sensação de ter entrado numa taberna de brava emoção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que eu possa cantar canções de milho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Falou-me então naquele dia triste o velho Luís, tem que deixar a tudo quanto existe para fazer feliz. A noiva mãe, a casa o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que já esteja aqui, recordo a mágoa, recordo a pena que com eu vivi. Um português regressa breve e vem de ver. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que eu possa cantar canções de milho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que eu possa cantar canções de milho que me fazem sonhar com o momento de voltar. Ora, então vimos de ouvir o Banda Mega Star Verde Vinho, que foi pedido de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas de trabalho e todos os amigos que o conhecem, e não esquecendo António Lourenço e o animador. Muito obrigado e desejo-te um ótimo dia de sexta-feira. Ora, então, e continuamos com a nossa música, e vai ser então o Banda Forma Agora Regressas. Quem afermentou? Tu ainda te lembras que eu te implorei voltar a começar? Depois disseste tu não saber fazer com a esta situação. E agora regressas querendo voltar, pedindo-me perdão. O que vou fazer se me apaixonei por outro novo amor? Confiava muito em ti, mas tudo foi morrendo como uma traição. Que talvez fosse eu quem a fermentou. Tu ainda te lembras que eu te implorei voltar a começar depois de ser. Saber fazer com esta situação. E agora de graça querendo voltar, pedindo-me perdão. Ora, 10 horas e 32 minutos e continuamos com as nossas dedicatórias. Então, eu vou passar aqui uma canção que é pedido da parte da Ser Esperança para todos os doentinhos do mundo e não esquecendo o Ser Armando e a sua esposa e a todas as pessoas que o conhecem e para todo o auditório da Rádio Arcancel. Ora, então, vamos ouvir a canção do Graciano Sagra, Senhora dos Imigrantes. Mãe de Deus, muito obrigado pelo amor que nos tens dado. Bendita sejas Maria, na nossa vida presente. Proteges quem está ausente, nos dás força e alegria. O teu sorriso profundo está connosco em todo o mundo, onde houver um português. Com teu rosto de bondade, alivias a saudade, nos ajudas tanta vez. Santa Maria, está distante. Santa Maria, Santa Maria, Virgem Sagrada, Padroeira dos imigrantes. És o bem que nos conduz nas horas de sofrimento. Tu és a esperança divina que nos ama e nos ensina a vencer cada momento. Mãe de Deus, muito obrigado pelo amor que nos tens dado, nos ajudas tanta vez. O teu sorriso profundo está conosco em todo o mundo, onde houver um português. Santa Maria, Santa Maria, Mãe adorada, protege quem está distante. Santa Maria, Santa Maria, Virgem Sagrada, Padroeira dos imigrantes. Santa Maria, Santa Maria, Mãe adorada, protege quem está distante. Santa Maria, Santa Maria, Virgem Sagrada, Padroeira dos imigrantes. Santa Maria, Santa Maria. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. pé. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura da mulher. Então, agora continuamos com a nossa dedicatória. Então vai ser da parte de João Filipe Duarte. Ele pediu-me uma canção do Jorge Ferreira, o Pensando no Imigrante. Ora, e então ele pede para todas as pessoas que ouvem a rádio Arcanciel e todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo também o animador. E de minha parte, meu muito obrigado e um ótimo dia. Então vamos ouvir o Jorge Ferreira Pensar no Imigrante. Sonho do imigrante. Ora, pois é, quem não tem saudades? Eu acho que todo mundo tem saudades, não é, da terra onde a gente nasceu. Mas bom, a gente vai passando, os anos passam e a gente começa a lembrar também. A gente tem que esquecer um bocadinho do país onde estamos e onde, de onde viemos, não é? Então, muitas saudades. Então, continuamos com a música e vai ser, então, as bombocas, ai amor, que tu mudastes. Contactez le 02 38 43 48 00. Não tem nada que enganar, bate o pé com atenção. Lorimolá, de Portugal, ninguém vai querer parar. É do povo, sim senhor, canta apenas por amor e vivo no coração. Eu sou do povo, sou do som para popular, ouvir a malta cantar comigo esta versão. Marilalá, canta assim comigo a tuga. Marilalá, e não pares de dançar. Marilalá, vai de roda, sim senhora. Marilalá, e não pares de rodar. Marilalá, canta assim comigo a tuga. Marilalá, e não pares de dançar. Marilalá, vai de roda, sim senhora. Marilalá, e não pares de rodar.

diferença eu nem estou aí. Seja loira ou morena, grande ou pequena, eu quero ser feliz. Saudade, hoje eu quero alegria, cair na folia até de madrugada. Saudade, manda embora a tristeza e traz para mim a felicidade. Senhoras e 9 minutos aqui na nossa rádio Arco-Íris 96.2. Vocês estão na presença de Lourenço até ao meio-dia. Estamos ao fim da primeira, da última hora do nosso, da nossa emissão. Então eu tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Maria do Céu, que ela ainda está de luto porque perdeu um irmão. E então eu vou passar aqui uma canção que tem por título, para ela e para toda a família, para todas as pessoas que pensam, e então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Fernando Daniele, a melodia de saudade. Eu, por mais que eu tente entender, sei que a gente fica sempre com saudades, mas temos que passar os nossos dias de dia a dia e nunca sai da memória, não é? Bem, então, bem, vamos ouvir esta linda canção. É quando eu consigo sonhar com tudo que foste para mim, e é nos meus dias maus, quando já não sei quem sou, tento gritar. É verdade. passou, já não voltará. Eu sou como sou, nada mudará. E quando a noite nasce, é noite a chegar. Então, e continuamos com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte de João Filipe Duarte, que pede uma canção para o seu menino que tem 4 anos e diz que anda a trabalhar com ele. Então, ele pediu-me para passar a canção do Apita o Comboio, e ao mesmo tempo também dedicasse esta canção também para os meus netos, para o Télio e para Andreas, e também para Telma. Então vamos ouvir esta bonita canção com o título Apita o Comboio. À beira do mar, mesmo à beirinha, apita direto ao comboio no centro da linha. À beira do mar, mesmo à beirinha, apito ao comboio no centro da linha. Cheio de moças para a Covilhã, apito ao comboio logo de manhã. Vai cheio de moças para a Covilhã, apito ao comboio, lá vem a apitar. Apito ao comboio, lá vem a mar, à beira do mar, mesmo à beirinha, apito ao comboio no centro da linha. À beira do mar, mesmo à beirinha, apito ao comboio no centro da linha. Apito ao comboio, que coisa tão boa, apito ao comboio dentro de Lisboa. Apito ao comboio, que coisa tão boa, apito ao comboio dentro de Lisboa. Apito ao comboio, lá vem a apitar. Apito ao comboio, à beira do mar. À beira do mar, mesmo à beirinha, apito ao comboio no centro da linha. Ora, então vimos ouvir o apito ao comboio que foi pedido da parte de João Filipe Duarte para o seu filho que tem 4 anos. Diz ele que anda a trabalhar com ele. Então, de pequenino é que a gente ensina as pessoas, não é? Então, muita coragem para ele e para o pai também. Ora, e continuamos com as nossas dedicatórias e desta vez é da parte de Rosa Maria, para Maria do Céu e para toda a sua família, que lhe deseja uma ótima sexta-feira e muita coragem. Então lhe pedimos para passarem o Marco Paulo, Nossa Senhora. Então vamos ouvir esta canção. Guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tire-as do meu coração. E àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão.

diz que é o mal de muita gente. Mas quem anda em bruxarias e cada vez fica mais doente. Porque se eu tivesse o poder, numa saia do cortiço, sociedade com a bruxa, até fazia com feitiço. Se eu te chegasse o fogo ao pelo, te murchavas como um chouriço. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Ora pois, já é pelando das orelhas, estamos a 20 minutos do fim da nossa emissão, o fim de semana à porta. Então eu vou dedicar aqui esta cançãozinha, que esta canção que vai a seguir, vai ser para toda a minha turma de caçadores, para o César, para o Sr. Fernando, para o Sr. José, para o Sr. Francisco Oia, e para mim mesmo e para outros caçadores que conheçam, e também incluído o César Uga Chetanov, que é um homem que está sempre ao nosso apoio, e tudo o que seja preciso, e ele está sempre lá com nós. Ora, então vamos ouvir o caçador.

chorei um dia por te amar tanto assim. Ainda hoje me lembro, vivia só para mim. Olhando o teu retrato, eu senti-me sozinho, como criança perdida, procurando o seu caminho. Foi por ti, meu amor, foi por ti, que os meus olhos choraram. Foi por ti, meu amor, foi por ti, que os meus olhos sonharam. Foi por ti, meu amor, foi por ti, que eu amei tanto. guarda na recordação, que te fique na memória esta linda reinação, que te fique na memória e bailes a vitória nessa nossa gravação. Então foi assim que eu cheguei ao fim da minha missão, mais uma emissão, o fim de semana à porta, e estarei cá sexta-feira se Deus quiser, e para vocês todos aí desse lado, muita, muita coragem, muita saúde, e cuidam bem de vocês, é o que eu desejo, façam muito, muito cuidado que isto, o vírus, ainda não saiu. Ora, então, da minha parte, desejo-vos um ótimo fim de semana, um ótimo fim de dia, e até lá, até sexta-feira, se Deus quiser, e vou-vos deixar então com o RTP Internacional.